muito tempo, em 4000 antes de Cristo, na Mesopotâmia escrita, um sumério concebeu. Deixou pra trás toda a idade da caverna, dando início à história, e tudo aquilo se escreveu, dando esperança também lá no Egito Antigo, onde as margens do rio Nilo e hieróglifo nasceu. Antigo império, médio império, novo império, e foi assim que no Egito a história aconteceu. Lá nos Balcãs vem surgindo o povo grego, expandindo o poder das suas cidades para o mar. Elas sabiam, mesmo sendo experientes, para enfrentar os persas precisavam se aliar. O rei da Pérsia só queria conquistar e planejou a sua grande invasão. O povo grego conseguiu se segurar e empurrou para mais tarde a decisão. E Alexandre, general de pouca idade, de tanto vencer batalhas, foi do mundo imperador. Depois da morte, dividiram seu império, quando os gregos perdem força de modo estarrecedor. Não entendiam que as colônias na Itália sucumbiriam por causa de um poder demolidor. Ficou provado, mesmo para quem não gosta, os romanos chegariam com destruição e dor. Dividiram sua história em três períodos: monarquia, república, império secular. E o estrangeiro que estava de passagem tinha logo uma imagem de um mundo exemplar. Dizia ele: estou vindo lá da Síria, mas sei que Roma é o melhor lugar. Aqui tem fonte de água limpa em cada esquina, e o pão em circo pro povão não reclamar. O povão, aceitando a proposta, no Coliseu entrou para curtir geral. E Cristo foi crucificado na cidade de Jerusalém, que é perto de sua cidade natal. Seu Deus não era moda ainda, mas essa ideia já começa a pegar. Muita doideira, o filho de um carpinteiro, transformar-se em um rei, em um messias. Dessa maneira, para maior publicidade, Constantino se transforma num cristão imperador. E aí nasceu uma igreja interessante, até o Império Romano perder seu vigor. Os povos bárbaros invadem as colinas, e a grande Roma eles vão detonar. O Império do Ocidente se declina, a Idade Média já está para começar. Depois de Cristo até a morte era sagrada, pois a igreja comandava sem com o povo se importar. No reino franco surge o grande Carlos Magno, e sempre dizia que o Papa ia abençoar. Mas ele não queria mais conversa e decidiu que na igreja ele ia batizar. Colaborou mais uma vez com o ofício santo, e depois de coroado a Inquisição viu começar. Logo logo a igreja da cidade de Constantinopla sabe o negócio é dividir. E o nome de Jesus Cristo ficou rico e acabou fazendo a grande igreja partir. Grande cisma fez a igreja católica e a igreja ortodoxa se separar. Mas o ocidente, sob grande influência de sua santidade, foi pra guerrear. Já no primeiro plano discursou o Papa Urbano: a Terra Santa agora é a nossa vez. Violência e batalha pelo campo, ô muçulmano, eu vou pegar você. Pobre do cristianismo, derrotado e esquecido depois da guerra campal. Perderam as cruzadas pro islamismo, os cristãos nunca tiveram um decente general. Mais tarde na Europa uma menina começou a ouvir vozes, quase que enlouqueceu. Joana d'Arc disse que a voz dizia pra ela ir pra Orleans salvar a França desse breu. Ela dizia que queria guerrear, cavaleira começou a ser. Joana d'Arc vence a sua batalha, mas queimou numa fogueira até morrer. O tempo passa e Colombo aparece na coroa espanhola com cara de pidão. E ele faz uma proposta indecorosa, diz que o mundo é redondo e vai partir pra expedição. Não boto fé no balanço dessa não, mas o dinheiro da coroa tá na embarcação. E bem depois de muito tempo no oceano, acharam terra firme e pisaram no chão. E a Espanha conquista a América e Colombo ainda pensa que está no Japão. Mas antes de Cabral partir de Portugal, eles disseram: também quero meu pedaço do quinhão. Também quero meu pedaço do quinhão. Eu também quero meu pedaço do quinhão. Portugal se agarrou igual um cão e da colônia americana não abriu mão. Não é que Colombo tava certo, esse mundo é uma esfera e dá pra circunnavegar. E a Inglaterra e a França sem bobeira já partiram de navio para a colônia conquistar. Maior problema era o lado financeiro, a Inglaterra tem dinheiro e queria se armar. Venceu a França na guerra dos 7 anos e ganhou a Louisiana na conquista. Mas acontece que a França entra em crise, Rei Luís o XVI e vê nós esbanjar. E os franceses invadiram a Bastilha e com a velha monarquia decidiram acabar. Robespierre com o período do terror e a guilhotina louca pra decapitar. E decidiram usar arma contra o rei, mas Robespierre também ia experimentar. General Napoleão, bem sem vergonha, organizou toda a França para o poder conquistar. Disse que invade as nações adjacentes e que a guerra tava quente, mas não dava pra ganhar. Napoleão não volta nunca mais pra casa, Santa Helena agora é o seu lugar. E as potências formam a Santa Aliança, está em tempo de acabar com os liberais. Chegando então a tal revolução industrial, o comunismo surge de uma vez. O nacionalismo se espalha pela Europa e o Império Alemão se fez. Yeah! A Alemanha era sódio por dentro, então a Europa para a guerra ela chamou. Aliada com o Império Austro-Húngaro e o Turco Otomano, o mundo guerreou. E a França pode chamar os americanos, porque a Rússia caiu fora, o comunismo começou. E a guerra se finda de uma vez com a Alemanha derrotada e o americano vencedor. A Europa não sabia o que fazer quando viu o tamanho da devastação. E o Tio Sam já começava a perceber que investiria naquela reconstrução. Não sabe que a indústria americana, querendo ganhar mais grana, não parou de produzir. E a bolsa de valores de New York não aguentou a correria e começou a falir. Sentindo que a Europa se levanta, a Alemanha quer vingança e se prepara para agir. E olhou para a Europa e a Inglaterra e logo foi com o nazismo e começou a invadir. A Alemanha invade de uma vez a França e a vingança dá a impressão que vai surgir. Mas o Tio Sam resolve entrar naquela dança, porque o Japão bombardeou o Havaí. Nazismo já foi derrotado e a aliança com a Itália e o Japão cedeu. A bomba atômica explode com terror e outra vez o americano venceu. Comunismo, eu sou justo, coisa que você não é. Capitalismo é a solução. A guerra fria opõe duas grandes forças nucleares e o medo invade toda a multidão. Vietnã, Coreia e Afeganistão, até o muro de Berlim cair ao chão. E o islamismo radical entra em ação e o Trade Center viu sua destruição. O povo declarava que Osama é o anticristo, era doido e o atentado foi fazer. E a alta burguesia americana banca a guerra do Iraque que não tinha nada a ver. O americano conseguiu o que queria, o petróleo que valia muito a pena ter. E o George Bush, enquanto era presidente, só ligou pra sua gente, os outros fez.